tropa da onça tá no pente, pra arrancar seu couro no dente. Essa é a hora. É a tropa das onças, das periculosas, de vestido e que nem rosa, doida pra quebrar. Fala várias coisas que não faz sentido. Homem sempre confundindo. Já não tô mais entendendo quem você pensa que é. Não sabe como que eu fiz, como que faz essa porra brilhar. Cola comigo na festa, quem te detesta de começar a te amar. Demônios e anjos de mãos dadas andando pra lá e pra cá. Calma, também sou perigo, cuidado com o risco, não vai querer me testar. É a tropa das onças, das periculosas, de vestido e querer. Pode comigo. Das onças, dois filhos, três dias, platina, diamante, não fode. Sabe, não pode comigo. Tropa da onça jogando no popô, pro cabelão. Mexe, mexe com ela, não. Mexe com ela. Tropa da onça jogando no popô, pro cabelão. Mexe, mexe com ela, não. Mexe com ela, não. A minha responsa tá no gloss, na bolsinha da Gucci. A de black card vai te mostrar quem que sabe bem. O bubu segue o baile. Se morde, chava marola pra quem duvida que eu não vou. Ele sempre fala que não faz sentido.